destas planuras do Rio Grande, aonde existe um cantor que é bem mais triste que o cantar do meu violão. Deixa a semente de saudade quando passa, se mesclando na fumaça da minha imaginação. Ouço cantigas, é o minuano me pedindo que os caminhos vão se abrindo pra passar minhas canções, rogando ao mundo que a maior fraternidade seja o elo da bondade pra todos os corações. Vento minuano, eu te peço que prossigas nesta cantiga de fraterna comunhão. Vento minuano, eu te peço que prossigas nesta cantiga de fraterna comunhão. Vento minuano, pensativo te reponto, o meu mate já está pronto porque sou o madrugador. Venho pedir-te muito pouco, quase nada, que ilumine a carreteada da minha querência flor, animando o sangue novo, seiva forte do meu chão, para que sigam a cantar o mesmo hino, reafirmando seu destino na futura geração. Vento minuano, eu te peço que prossigas nesta cantiga de fraterna comunhão. Vento minuano, eu te peço que prossigas nesta cantiga de fraterna comunhão. Vento minuano, pensativo te reponto, o meu mate já está pronto porque sou um madrugador. Venho pedir-te muito pouco, quase nada, que ilumine a carreteada da minha querência flor. Peço que tragas a mensagem para o povo, animando o sangue novo, seiva forte do meu chão, para que sigam a cantar o mesmo hino, reafirmando seu destino na futura geração. Vento minuano, eu te peço que prossiga nesta cantiga de fraterna comunhão. Vento minuano, eu te peço que prossiga nesta cantiga.